Beleza. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar agora. Vamos pro quadro. Vamos pro quadro. Vamos pegar um quadro bonito, um quadro bacana. É o quadro Entendendo as Músicas. Vamos entender essas músicas. Vamos agora. Porque nós não solucionamos a dúvida, nós espalhamos elas até vocês. Exatamente. Vamos agora a esse momento sensacional desse programa. Agora, o Esculachou analisa as melhores letras de música de todos os tempos. Qual é a dessa música? Aí, muito bem, senhoras e senhores, o Qual é o dessa música começando. Vamos começar em grande estilo aqui. Olha, com isso. Essa daqui é uma música sensacional, certo? E aí a gente vê... Xuxa Show! E a gente vê o nível das coisas aqui. Você vai entender agora a nossa indignação. Vamos ouvir. Olha o trecho que o cara canta. Pera aí, vamos lá. Subindo. Cadê? Não vai cantar não, pô? Esse cara tá embaçando, hein? Vai na manteiga! Pra dar um sacode. Galera do bem quer se jogar. Pera aí, opa, pera, não, porque o negócio é o seguinte, você vê, ó, mamãe me dá um real que eu vou pro pagode. Você vê, olha que merda de pagode que a gente tá falando aqui. Não, um real pra ele no pagode. Eu vou com um real pra ir no pagode e tal e levar meu benzinho. Quer dizer, é ele e o benzinho dele pra entrar no pagode, eles pagam um real. 50 centavos pra cada open bar, será? Não sei, talvez seja tipo, o homem paga um, mulher, sei lá, é fria até as 10 da noite, às vezes, sei lá, né? Mas olha, eu vou te falar um negócio. Não, pior é o restante dessa música. O cara é tão pobre que não tem dinheiro pra comprar o KY. Vai na manteiga. É verdade, é o que a gente vai falar, inclusive, agora. Mas antes disso, só adicionar, né? Antes do que com um real no pagode, com um real você pode fazer coisa bem melhor. Você pode ir também em dois shows do 50 Cent, né? Olha aí, olha aí! Esfrega as mãos, bote na nuca. Vai na manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga, manteiga. Esfrega as mãos. Beleza, beleza. Beleza, tá certo. Você vê, esfregue as mãos, bote na nuca, vai na manteiga. Eu não tô entendendo nessa, se por acaso ele tá instruindo as pessoas a passar manteiga na nuca. A passar manteiga na nuca. Você não... Isso é no pagode ou na casa dele? Aí já é pagode de um real, é outra dúvida que a gente no tem. No pagode de um real, quanto custa essa manteiga, né? Não, é porque se pagou o ingresso, né, aquele mais caro é um real, a manteiga deve estar na promoção aí, né? Realmente, você vê, tem que ficar de olho. É creme vegetal, né? Nem mais manteiga. É, alvarina, né? Alvarina. Ah, beleza, cara. Vamos pra mais uma aqui, uma romântica agora. Essa é romântica. Essa é sentimento. Eu tô tocante. Nós estamos separados, mas nos prometemos respeito. Você não procura um namorado e eu farei do mesmo jeito. Opa, peraí, beleza, muito bem. Tô aliviado agora. Tá, eu também. Você viu? Eu vi. Até suei agora. Não, graças a Deus. Porque eu sou fã do grupo, entendeu? Você é fã? Não, eu sou fã do grupo do Sorriso Maroto. Aí ele faz. Ele fala: você não procura um namorado. E eu farei do mesmo. Que bom que ele não vai procurar um namorado. Pensei que ele tava desiludido. Vai que ele desilude de vez. Não, a gente, lógico, tudo a gente apoia a diversidade aqui, certo? Demorou, é nóis. Então, mas só que, né? Que bom que ele não vai procurar um namorado. Espera, vai que ele volta com a moça, né? Até porque, bicho. Não se desilude, como você mesmo falou, que vocês deram um tempo. Então, espera, não procura um namorado. Não procura, até porque ele é um cara bom, ele é um poeta, ele é bom de rima. Olha que coisa linda. Além disso daqui. Quando o vidro embaçar e você vier pra me abraçar. Ah, não, não, não, não, não, não, pera. Quando o vidro embaçar. abraçar e você vem me abraçar. Cara, esse cara não tinha mais nada pra rimar não na cabeça dele. Provavelmente não tinha mais nenhuma combinação. Que tem a ver? Tipo, por que que quando o vidro embaçar, você vai vir me abraçar? Tipo, ele tá dentro do busão agora. Hoje em São Paulo, com chuva. Chove no busão, embaça o vidro, né? Já pensou isso? Aí quando o vidro embaçar e ela for pra abraçar, só se for. É, naquele calor ali, hora do rush, né? Muita gente, tem que um abraçado no outro, é a lei da sobrevivência. Pegando uma parada de taipas. Não, cidade, ou oh, nossa senhora, imagina. Cidade Tiradentes, aí o vidro embaça, rapaz. Aí embaça, embaça. Quem também embaça é o português. Ah, com essa daqui, ó, essa me faz lembrar, sabe o que? Escravizaura. Escravizaura, grande. Olha só que lindo momento. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Opa, peraí, peraí. Opa, tira a técnica. Alô, técnica. Isso, peraí. Vamos corrigir aqui um negócio, certo? Estamos com o professor Cedilha de férias essa semana e tal. Mas sinônimo de amor, que eu saiba, eu não fui um aluno muito aplicado na escola e tal. Mas sinônimo de amor não é amar, não. Eu que eu saiba, não. Qual que é o sinônimo de amor? Sinônimo de amor, eu não sei, cara. Acho que não tem sinônimo, né, na verdade. Não, o seria um antônimo, né? Seria um antônimo. Odiar. Odiar. É, o sinônimo de amor é ódio, né? De amar é odiar, tá? Mas agora, sinônimo de amor é amar. Eu acho que essa daí tá meio errada, hein? Eu ia falar Zezé de Camargo e Luciano. Atualizadíssimo. O cara tá corrigindo os outros, não sabe nem quem tá cantando. Que beleza. É sertanejo, é tudo igual, só vem coisa desse tipo, ó. Olha isso, olha que beleza. Vou construir um edifício no meio do seu deserto. Opa, peraí, você vê, vou construir um edifício no meio do deserto. No meio do seu deserto, sei lá, não sei o que. É a nova versão daquele cara lá, o Sérgio Naia. Sérgio Naia, muito bem, realmente, Sérgio Naia. O prédio de areia, o cara que fez o Palace lá, né, cara? É, você vê, como que você vai construir um edifício no deserto? Você vê, é o sertanejo universitário, certo, muito bem, a gente respeita. Mas a gente já vê que não é universitário no ramo da arquitetura, né? Não tem como, né? Não, e outra, ela deve ter pensado em Dubai na hora de fazer essa música. É. Pra aqueles lados, mas pô, no meio do deserto, não ia ter quem quisesse morar. Não ia ter, cara. Vamos aqui pra última pra soltar, terminar esse quadro de vez aqui. Olha só que beleza, essa daqui é da Rainha. Da Rainha. Essa daqui bonitinha, da Rainha, tá? Você vai entender. Tá com aquela cara estranhando, o Abner, que não sabia. Dá surpresa! Eu fiz essa de surpresa aqui no quadro, só. Surpresa, Paquetinho! É, ó. Beleza, beleza, beleza. Agora deixa eu entender aqui. Pera, uva, maçã, salada mista, diz o que você quer sem eu dar nenhuma pista. Pra que caralho eu vou querer saber uma pista pra saber o que eu quero? O que eu quero, eu quero. Você não precisa me dar uma pista pra saber o que eu quero. A não ser que eu tenha, lógico, esquizofrenia, talvez alguma coisa, esteja incapacitado pra vida civil, não é? O que não é o caso. Estamos falando de crianças de 5, 6 anos que estão ouvindo esse negócio aí, né? Então vamos, né? Estamos falando de nós há 20 anos atrás. Exatamente, eu já sabia o que eu queria, cara. Não precisa me dar pista do que eu quero. Mas beleza, é isso aí, é o quadro da semana. Você vê, olha, ó. Você vê que legal, cara. As músicas.